memória. As paredes ainda guardam nossa história. Quatro pregos que ali ficou sustentavam as letras da palavra amor. O sol que entra assim a persiana ilumina onde era nossa cama. O eco do meu choro traz a falsa sensação, e a casa chora em meio a essa solidão.